Panorama Agrícola para 10 de agosto de 2010, terça-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, ouvinte. Hoje é terça-feira, noite de lua nova, e este é o Panorama Agrícola de 10 de agosto. O ditado de hoje é: não confunda conhecimento com sabedoria. A sabedoria é a capacidade de você aplicar o que sabe, o que conhece. No programa de hoje você confere na dica de Simone Barrim medidas contra a proliferação da gripe. Suinocultor tem encontro em Chapecó. E na entrevista, produção de algas para indústria será testada em 8 municípios de Santa Catarina. Uma dica que pode mudar o seu dia. Se estiver gripado, com febre ou tosse, o melhor é evitar sair de casa. Pois em locais fechados, como creches, escolas e local de trabalho, é mais fácil a gripe se espalhar. Mas se não for possível, ao tossir ou espirrar, cubra a boca e o nariz com lenço descartável e em seguida jogue no lixo. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. É hora das notícias. Começa hoje à noite em Chapecó um dos mais importantes eventos técnicos da suinocultura brasileira. É o terceiro simpósio Brasil Sul de Suinocultura. Promovido pelo Núcleo Oeste de Médicos Veterinários e Zootecnistas, e reúne 1.500 profissionais do setor produtivo, empresas, prestadores de serviço e pesquisadores. O evento acontece no Centro de Cultura e Eventos de Chapecó e vai até quinta-feira. Além da programação técnica com palestrantes do Brasil, dos Estados Unidos e da Inglaterra, o evento tem lançamentos de produtos, oficinas corporativas e o lançamento de um livro sobre as principais enfermidades suínas. Entre os temas a serem debatidos nesta terceira edição do Simpósio Brasil Sul de Suinocultura estão as tecnologias disponíveis para melhorar a qualidade da carcaça e da carne suína, problemas reprodutivos na produção de suínos e os principais gargalos sanitários e nutricionais da produção de suínos. Informações adicionais pelo telefone 49-3329-1640. Profissionais da SIDASC participaram recentemente do Seminário de Formação de Cozinheiras Escolares da Prefeitura de Florianópolis. 400 cozinheiras escolares da Prefeitura foram treinadas, divididas em 4 turmas, e receberam orientações sobre grupo, classe e tipo de produtos, embalagem, higiene, veículo, entregador e a forma correta da pesagem dos produtos. As cozinheiras aprenderam, com o pessoal da SIDASC, a como receber produtos como carnes e ovos, analisando aspectos da embalagem, do rótulo, da validade e do selo do serviço de inspeção, seja ele municipal, estadual ou federal. Aqua Negócios. Cultive informação técnica e precisa e acompanhe o negócio da aquicultura em Santa Catarina. É a EPAGRE com você até debaixo d'água. No Aqua Negócios de hoje, o nosso entrevistado é o agrônomo Alex Alves dos Santos, do SEDAP, que fala sobre a expansão do projeto das macroalgas marinhas. Esse projeto teve início em Florianópolis, um projeto piloto na Praia do Sambaqui, é isso, Alex? Isso, na Praia do Sambaqui, em 2008, fevereiro de 2008, nós iniciamos o projeto e, em virtude dos bons resultados obtidos lá em Sambaqui, nós resolvemos apresentar um projeto num edital da FAPESC para expandir esse estudo para todo o litoral de Santa Catarina. E o projeto foi aprovado pela FAPESC e agora nós estamos aguardando a liberação do litoral catarinense pelo IBAMA, nós já fizemos uma solicitação ao IBAMA pedindo para que nós implantássemos esse projeto em 8 municípios do litoral. Quais são esses municípios, Alex? Nós começamos lá com Barra do Sul, São Francisco do Sul, Penha, Bombinhas, Biguaçu, São José, Florianópolis e Palhoça. E a expansão aí da produção da macroalga marinha, ela já se dá em caráter industrial, digamos assim, ou ainda é experimental? Não, ainda é em caráter experimental. Nós vamos colher dados em todos esses municípios. Porém, nós já estamos querendo, com esse projeto de expansão, apresentar a tecnologia de cultivo para os maricultores desses municípios. Essa demanda nasceu da curiosidade que vários produtores em visita a Florianópolis interessaram-se pelo cultivo da macroalga e das perspectivas de explorar mais uma espécie, uma vez que o comércio dela em nível mundial e nacional é muito aquecido. Para o senhor ter uma ideia, o Brasil importa aí praticamente 99% dessa alga para a produção de carragenana, que é uma gelatina, um coloide que é extraído da alga e largamente usado na indústria química, na indústria de alimentos, na indústria farmacêutica. Uma vez dando certo o projeto, muda o perfil do produtor aqui no litoral catarinense? O nosso produtor, pela própria cultura dele, a cultura açoriana, ele tem uma experiência muito grande com os cultivos marinhos. E quando convidamos a doutora Leila Hayashi, que é a nossa parceira nesse projeto, ela é professora da universidade, a doutora Leila vislumbrou Santa Catarina justamente por essa habilidade do homem catarinense em trabalhar com o mar, além do que temos a Universidade Federal de Santa Catarina com pesquisas, a EPAGRE trabalhando com extensão. E então esse arranjo, esse tripé pesquisa, extensão e produção reuniu aquelas condições ideais para o sucesso dessa atividade de Santa Catarina. Por outro lado, nós temos o nosso produtor, o nosso maricultor, em busca de novas espécies para explorar economicamente, porque a maricultura não pode ficar focada só em moluscos, só em ostras, só em mexilhões. O produtor ele tem que ter um pool, um hall de espécies aí para serem exploradas, né, de acordo com uma flutuação do mercado. Então a macroalga seria mais uma dessas espécies, uma nova aposta para o maricultor? Sim, além da vieira, além da ostra e do mexilhão, nós estamos aí então apresentando, produtora, essa macroalga. E como eu falei para o senhor, o comércio está em franca expansão. Os países tradicionalmente produtores são os países asiáticos e em virtude desses eventos climáticos como o tsunami, os ciclones, esses eventos eles têm destruído as fazendas marinhas asiáticas e está faltando o produto no mercado. Então, esse nosso projeto foi apresentado agora num congresso no México e os olhos das empresas produtoras no mundo se voltaram para o Brasil porque ficaram surpresos com a introdução dessa espécie aqui no Brasil e já num nível avançado, já pensando-se no repasse para o setor produtivo. Esses 8 municípios catarinenses beneficiados, quantos produtores há nesses municípios? Nós temos mais ou menos 700 famílias explorando os cultivos marinhos no litoral catarinense. A gente imagina que pelo menos 10% desse pessoal inicialmente comece os cultivos, porque a procura tem sido muito grande. Muitos produtores têm vindo a Florianópolis conhecer os estudos aqui em Sambaqui. Nós até temos administrado essas visitas para que não venham em grande número e por precaução também. A gente primeiro quer ter certeza de que o nosso experimento ele vai dar certo, para depois então difundi-lo amplamente. Agradecemos a Alex Alves dos Santos, pesquisador agrônomo do CEDAP, o Centro de Desenvolvimento da Aquicultura e Pesca da EPAGRE. Alex, obrigado pelas suas informações. Fique agora com o Professor da Terra. Para as plantas frutíferas, é muito importante fazer a poda de manutenção. Isso quer dizer retirar os galhos a mais, ou secos, doentes, para promover uma boa aeração e iluminação do sol no interior da planta. Também retirar os brotos que surgem na parte inferior das plantas próximo ao solo, chamados de brotos ladrões. Não esqueça que o corte deve ser em forma inclinada e não em paralelo, para que a água da chuva não favoreça o surgimento de fungos e bactérias. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.